cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, onde o rei está assentado à destra do Pai. Poderoso para derramar águas que saram, águas que lavam, águas que refrigeram. Águas que quebram maldições, águas que moldam, águas que purificam, águas que águas de paz. Águas que lavam, águas que refrigeram, águas que quebram maldições, águas que moldam, águas que águas que são.